cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem a passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada, boi. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Toque o berrante com capricho, Zé Vicente. Mostre para esta gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que esta vez é perigosa. Olhe na janela, uê, boi. Que linda donzela, uê, boi. Olhe na janela, uê. Que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que há? Deixa meu gado passar, vou cumprir com minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriema e lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, boi. Se vivo nas estradas, boi. Ela é culpada, boi. Se vivo nas estradas. Vai nadando, veja aquele boi deitando, Chico Bento corre lá. Lace o mestiço, salve ele das piranhas, tire o gado da campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao boi, deixei Minas Gerais, boi. Com destino a Goiás, ao deixei Minas Gerais, Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Maide Marcelo do Ted Vieira, Boiadeiro Errante. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maviar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Você que é organizador de eventos em qualquer lugar do Brasil, anote aí o telefone da RBM Música que vai facilitar muito a sua vida, viu? 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Usando esse telefone, esse e-mail, você pode levar para a sua cidade os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalme Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleito Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar. E não me ama e que tudo acabou.

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, para um tiquinho que você está fazendo aí, presta atenção nesse recado que você vai te interessar, viu? Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993, 3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Você pode comprar para o seu uso próprio ou para ser também um revendedor da Puro Ômegas. E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, o meu amigo Nilson Lombardi, grande comunicador da Rondônia FM, lá em Ouro Preto do Oeste, ele me mandou uma dica aqui para tirar cheiro de alho das mãos. Olha, é tão simples que eu vou testar para ver se funciona mesmo. Ele falou assim: Cleiton, é muito simples. Você fala o seguinte: se tiver, mexeu com alho, não passa sabão, não esfrega a mão não. Você abre a torneira e leva a mão debaixo da água corrente. Só isso. Não esfrega, não faz nada. Você põe a mão debaixo da água corrente e deixa por alguns minutos ali, e que você o cheiro do alho vai desaparecer. Então você faz o seguinte, você testa. Se der certo, você bate palma para mim. Se der errado, você reclama com o Lombardi. Lombardi, um abração para você, para o William, para essa turma boa aí da Rondônia FM de Ouro Preto do Oeste, meu amigo Carlos Magno, meu conterrâneo deputado federal Carlos Magno, lá de Ouro Preto do Oeste, de Rondônia. Comadre, vou te ensinar a fazer um macarrão italiano com legumes. Eu sou doido com macarrão, né? Você vai precisar do macarrão, é claro, né? Uma xícara de molho de macarrão sem carne, só o molho. De uma a uma xícara e meia de legumes frescos picados, tomate, cebola, pimentão, brócolis, cenoura, champignon, essas coisas, né? Uma colher de chá de tempero italiano, duas colheres de sopa de queijo parmesão. Aqui está sugerindo um macarrão chamado linguine, mas se não tiver, qualquer macarrão serve, né? Macarrão bom, é claro, né? Então você vai precisar, vou repetir, uma xícara de macarrão, uma xícara de molho de macarrão sem carne, uma xícara e meia de legumes frescos picados, tomate, cebola, pimentão, brócolis, cenoura, champignon, o legume que você tiver aí na sua casa. Uma colher de chá de tempero italiano e duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Para preparar, você cozinha o macarrão, aí depois você mistura o molho de macarrão, os legumes, o tempero e o queijo parmesão em uma vasilha e cozinha até os legumes ficarem macios. O macarrão está cozido separado lá, né? Aí você mistura o molho de macarrão, legumes, o tempero, o queijo parmesão numa vasilha e cozinha até os legumes ficarem macios. Você junta os dois, né? Bota o macarrão e aí você mete um azeitezinho em cima, que o azeite sempre vai bem, né? Aí você joga esse molho em cima. Essa aqui dá para duas pessoas e o importante, 200 calorias, né? Então você aprendeu a fazer um macarrão italiano com legumes, uma delícia, barato, fácil de fazer e não é muito calórico, né? Vou te contar, para o Cleiton Aguiar ensinando as mulheres a fazer macarrão, tem base o trem desse. Música bonita, César e Paulinho, Nas Asas de um Beija-Flor. Beija-Flor beijou a rosa, me lembrei do teu olhar. No teu beijo, no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor.

você quer, eu quero. E não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais nos meus pesadelos. Mas acontece que eu não sei viver sem você. Às vezes me desabafo, me desespero porque você é mais que um problema, é uma loucura qualquer, mas sempre acabo em seus braços na hora que você quer. Sempre acabo em seus braços na hora que você quer. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Desabafo. A lorota boa de hoje, quem me mandou foi o professor Tony Marcelo Gomes de Oliveira. É de uma velhinha, né? Perdão aos 98 anos. Emocionante. Na missa das seis horas, lá no domingo, né? Na igreja de São Paulo Apóstolo, em Copacabana, o padre Eusébio perguntou aos fiéis, no final da homilia, do sermão ali, ele perguntou: quantos de vocês estão dispostos a perdoar seus inimigos? A maioria levantou a mão. Para reforçar a visão do grupo, ele voltou a repetir a mesma pergunta, então todos levantaram a mão, menos uma pequena e frágil velhinha que estava na segunda fila, apoiada numa enfermeira particular. Aí o padre perguntou: Dona Mariazinha, a senhora não está disposta a perdoar seus inimigos ou as suas inimigas? Ela levantou e falou assim: padre, eu não tenho inimigos. Aí o padre falou: mas Dona Mariazinha, isso é muito raro. Quantos anos a senhora tem? Ela respondeu: 98 anos. Aí a igreja toda se levantou e aplaudiu, né, entusiasmadamente, os 98 anos. Né? Aí ele falou assim da velhinha, né? Aí ele falou assim: Dona Mariazinha, será que a senhora poderia vir aqui na frente, contar para todos nós, como é que se vive 98 anos sem ter nenhum inimigo? Ela falou: com muito prazer. Levantou aquela gracinha de velhinha, né? Se dirigiu lentamente ao altar, amparada na sua acompanhante, chegou no púlpito, virou-se de frente para os fiéis, ajustou o microfone com as duas mãozinhas trêmulas e disse em tom solene, olhando para todos os presentes que estavam visivelmente emocionados: padre, eu não tenho inimigos, porque já morreram todos aqueles miseráveis. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você quer dar uma ajeitada na sua vida financeira, uma aprumada das boas? Uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo o Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, shorts, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, põe 100% em cima e vai vender muito mais barato do que a concorrência e um produto de uma qualidade imbatível. É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande. Vale a pena, vale muito a pena, viu? Entre em contato com o telefone 61 99981-3601 da Vivo ou 81438802 da TIM. 81438802 da TIM. Esse telefone é nosso, as pessoas ligam, a gente passa um e-mail para a fábrica e eles ligam para vocês, o Jefferson ou a Priscila ligam. E eles me explicaram que tem pessoas que estão reclamando porque eles não imaginavam a audiência do nosso programa e tá gente demais da conta e às vezes demora alguns dias para que eles façam contato, né? Mas eles ligam para todo mundo. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Você pode ligar agora e se transformar num revendedor Oporte Jeans. Você começa com pequeno capital, vai crescendo e rapidamente você vai ter a sua própria loja, não tem nenhuma dúvida disso. Hoje eu sou um representante Oporte Jeans aqui em Brasília e na região estou muito satisfeito com o resultado, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans, Odin do Brasil. Aniversariando neste final de semana, muita gente, né? Poti Martins Carneiro, a minha prima Carmen Lúcia Aguiar Tavares, doutora Carmen Lúcia lá em Araguari, Ed Maia, a minha querida amiga Dejanira Carvalho, mãe do meu amigo Walter Brito, Donizete Fernandes, Rômulo Rodrigues, J. Borges, o meu querido amigo divulgador da risada mais tranquila que existe, né? O Marquinhos Pereira, o Sérgio Domingos, Maria Cristina, Denise Mendonça, Regina Borges, Lucas Bernardo, Augusto Bravo, Chico Museu, Vanderli da dupla com Vardel, Vicente Quersul, Paulo Gama, o cantor Joaquim Mineiro, o meu amigo Zé da Luz aqui de Brasília, Ono Ribeiro, o meu amigo Pedro Poeta, Adriano Souza, Paulo Valdir Gama, Marcos Silva, Ângela Lima, Odar Terra, José Renato, Flaviano Rezende Machado, Gaia Clausi Matsui, Nilza Machado, minha conterrânea de Coromandel, minha amiga, o Adalberto Oliveira, Micaela Ribeiro, Jota Souza, o meu amigo Giovanni Batista Didio, Maria Mara Miriam Araújo, Ted Búfalo, Antônio Donizete Barbosa Cortes, Elaine Costa, Jéssica Carolina, Régia Hipólito, Viviane Vieira, Rodrigo Rezende, Lázaro Lamounier, cantor e compositor, Cris Matim e Mariane Pereira dos Santos. Muita paz, muita luz, muita saúde para vocês e para todos os aniversariantes do dia de hoje. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 97, Deus, o Senhor do Mundo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 97. O Senhor Deus é Rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados. Passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus, o Senhor, todos os deuses se curvam. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente e as cidades de Judá se alegram. Ó Senhor, Deus Altíssimo, tu governas o mundo inteiro. Tu estás acima de todos os deuses. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês que são obedientes a Ele. Que o Santo Deus seja louvado.

existe na vida. Entre muitas pessoas, formosa mulher, a mais linda entre mil, Garça Maguari, quando alegre voa, vejo a flor morena. Azul, a mulher que vive no meu pensamento, guarda meu carinho nas terras do sul. Relembrando Goiás, é Roberto e Robertinho, Garça Maguari. A frase irretocável é do dramaturgo inglês Bernard Shaw. Não há progresso sem mudança. Quem não consegue mudar a si mesmo, acaba não mudando coisa alguma. É a frase irretocável de Bernard Shaw. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Israel Novaes. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, 10 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que você pode assistir em mais de 200 municípios pelo canal local, pelo canal 175 da Sky, 139 da Oi, 248 da GVT, 133 da Claro, 237 da Vivo, 714 da CTBC, no canal C1 das Parabólicas, em tempo real, no site rbtv.com.br. Neste domingo, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, conversando com o maestro Grilo e com a dupla Eliane e Samuel. É no domingo, às 10 da noite, pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Israel Novaes. Mulherada na Lancha. Pega o black, traz o Johnny, abre o blue, leve, tome, tome. A mulherada tá bebendo.